Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações fantásticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Edmaster e este é o 225º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui! Lá ele, né? Aí ele ri, forno. E nesse episódio 225, eu e três queridos amigos estamos aqui num quarteto falarmos a respeito da primeira família da Marvel, o primeiro time de super-heróis da história dos quadrinhos da Marvel, que é ninguém mais, ninguém menos que o Quarteto Fantástico. Ah, vão falar do filme novo? Também, mas não é só isso, seus cornos. A gente vai falar do quarteto como um todo. Não só do filme novo. Também vão falar do filme novo, mas não é só dele que a gente vai falar. E para falar a respeito de um tema tão quadrinesco, eu não poderia estar mais feliz na minha vida, porque marcamos a volta do nosso quadrinologista de estimação, seu Matheus HQMen. Fala, Matheus. E aí? Todo mundo quer ser o Senhor Fantástico, ninguém quer ser o seu medíocre. É, justo. Né? Só o Reed Richards do filme anterior da Fox, que era medíocre. Ou o Straczynski também, né, do filme do Doutor Estranho, ele também era um doutor meio seu fantástico, né? É, conselho de Richards, conselho dos Richards expulsou aquele lá. É, macarrônico, literalmente, que a Wanda transformou ele num macarrão, mas tá bom. É uma outra forma de ser espaguetificado sem precisar de um buraco negro. Não é? Olha que tá dentro do contexto. Olha que menino inteligente, viu? E esse menino inteligente que acabou de fazer isso foi outro, senão o meu coisa querido do coração, o seu J. Santos. Fala, coisinha fofa. Tá na hora da rapadura. Entenda isso como você quiser. A rapadura, às vezes, é mais dura do que certos paus. Eu conheço muita rapadura que é mais dura que vários paus juntos, tá? A alternativa a isso seria estar na hora da borracha, mas aí ia ficar meia bomba e ia ser um problema. Né? Lá ele. Ai. Aí dentro. Ai. Tá bom. E tá dentro do contexto, pior de tudo. Tá, e olha só. Como temos no quarteto, tínhamos que ter a parte feminina e sensata dessa porra desse grupo, que é ninguém mais, ninguém menos que Dona Joaninha Trecker, Ana Lúcia Letier, Rainha dos Pôneis, a que sempre faz tudo direito, com muitos nomes. Tá bom, né? Chega. Vai, tchau. Fala, Ana. Hoje na minha persona de pink e prateada, né? Se bem que eu não sei surfar nada. E estou contente que, para variar, colocaram um pouco de cérebro dentro daquela palito de fósforo que é a cabeça do John Storm. Não é? Porra! Tava devendo há muito tempo a Marvel fazer isso. Tá, foi por causa de uma pepeca? Foi! Foi! Mas tudo bem, como né? Sempre. Né? Então tá. E então, eu gostei de ver que dessa vez ele tá com a pele em cima das carnes. Né? Então tá, voltaremos daqui a pouquinho, depois dos nossos recadinhos. Vamos lá. We'll be right back.

bigodão lá, que tipo assim, na história é uma piada recorrente fazerem graça com o bigode dele, né? Mas, ele tá tentando se passar por adulto? É, e tem tipo que um quinto membro do quarteto, que é a Alicia Masters, a esposa do Coisa, né? Que, embora ela não bote o uniforme e não tenha superpoderes, ela tem uma participação bem ativa nas histórias também. Ah, essa história do... O Herb ainda existe? Não, o Herb não aparece nessa fase. Essa história do... Tá em algum armário. Com a Alicia, eu achei muito legal, porque realmente parece aquele tipo de histórias fantásticas, né? De além da imaginação. Achei muito legal. Tá quase pra Bela e a Fera, né? Não, cara, é por causa do contexto, né, da história. Depois a gente entra em detalhe. Tá bom, vamos lá. Caso é a Bela e a Pedra, né? A Bela e a Pedra. Pronto, ela queria ganhar um Tudux, acabou de ganhar. Pronto, tá bom. Era isso? Tá bom, caiu. Por favor, Jorge, um Tudux pra dona Ana, que ela merece. Aí vem seu Madruga e diz... Você tá sendo muito duro comigo, chefe. Não, ele vai me dar o Tudux pra dona Ana. Vá, você lá, cara. Nem que eu bote eu mesmo depois, na pós-produção. Vocês estão sendo muito duros. Nossa senhora! É muito Tudux pra agora mulher. Vai ser aquele longo, aquele de 3 minutos também. Ah, bom. Ô, dona Ana, minha comediante querida do coração, lê aqui na pauta nossa as origens do quarteto, faz favor, Eri. Vamos lá. Deixa eu só terminar de rir. Morri. Ficando sério agora. Segundo a lenda, em 1961, o editor-chefe da Marvel, Martin Goodman, estava jogando uma partida de golfe com o editor rival Jack Liebowitz, da DC Comics. Aliás, dizem que eles viviam nessa papo de jogar golfe, né? Sim. Bom, trocar ideias. Bom, Liebowitz contou a Goodman sobre o sucesso que a DC estava tendo recentemente com a Liga da Justiça, uma nova série que apresentava uma equipe formada por vários personagens de sucesso da editora. Baseado nessa conversa, Goodman decidiu que sua companhia deveria começar a publicar a sua própria série sobre uma super equipe. Stan Lee, que estava prestes a deixar a indústria assim que seu contrato acabasse, associou o seu desenhista Jack Kirby para produzir uma revista inovadora protagonizada por uma família de super-heróis, que eram imperfeitos e, consequentemente, mais humanos do que qualquer herói publicado à época. Dessa forma, tornando-se o standard para a editora ao longo dos anos. Ok. Matheus H.K.M.N., duas perguntas. A primeira, o senhor Martin Goodman era um bom homem? God! Meu Deus. Que ódio desse cara, velho. É, ele era um homem tão bom quanto o Jim Shooter era um bom atirador. Maravilhoso. Nossa. Agora, quanto dessa história é verdade, Matheus? Olha, isso aí, essas histórias de lenda por detrás dos bastidores, né? São coisas que a gente consegue ver que a gente vê que tem sempre uma outra versão, né? Como, por exemplo, a versão de que os X-Men são uma cópia da Patrulha do Destino. Yeah. Mas aí tem. Mas tem controvérsias, etc. Pode ser verdade, pode não ser. Não duvido que eles tenham tido essa conversa. Se foi no campo de golfe, talvez só isso seja mais fantasioso. Né? Eu ouvi uma versão de que tinha sido num barzinho. Ah, é. Num pub, o que eu acho muito mais plausível, no barzinho na frente das editoras, né? Cada um com um copão de uísque na mão e tentando se gabar dos seus produtos, né? Mas a verdade é que, assim, essa rivalidade entre Marvel e DC é uma coisa que só existe na cabeça dos fãs. Porque esses profissionais, eles conversam entre si o tempo inteiro. Né? E desenhista de um vai trabalhar pra outra e trabalha pras duas, às vezes, até ao mesmo tempo? Então, foda-se, né? Né? Então essa troca de ideias iniciais, assim, cosmogônicas, isso acontece o tempo inteiro. Legal, muito bem. Aí, ó, coisinha do meu coração, calanguinho, coisinha do meu coração. Lê sobre a história do quarteto, faz favor, Eri. Respeitosamente, coisinha, calanguinho, é teu rabo, mas aí, vamos continuando. Mas que coisa, não? Reed Richards é um notável cientista. Porra, já comecei? Não tem, não tem verbo nenhum nessa frase até agora, mas tudo bem, vai. Reed poderia ser um verbo, eu rido, tu rida, não, esquece. Reed Richards, um notável jovem cientista, cria um modelo revolucionário de espaçonave e pretende ir ao espaço para ajudar a humanidade. Fazer o quê? Não sei. Ele pede... Essa é uma boa pergunta. Na primeira edição até hoje a gente não sabe o que, é que ele foi fazer no espaço. É tá tipo bom, assim, vai. Eu posso e eu vou. Você tem perguntas piores. Eu posso e eu vou. É, mas... Originalmente era só dar uma volta na órbita da Terra pra fazer aqueles estudos de gravidade, raio cósmico e propulsão de foguete, essas coisas. Bom, na época, provavelmente tinha o contexto da Guerra Fria e da Corrida Espacial, mas talvez não. É, claro. É isso mesmo. Né? Ele pede ao seu amigo de infância, o piloto militar Ben Green, para ajudá-lo a pilotar a nave, e a sua noiva, Susan Storm, e seu irmão Jones, para fazerem parte da tripulação da nave. Fazer o quê, o cara? Pausa. Pausa. Eu falei que tinha coisa pior. É muita forçação de barra, tá? No filme novo, eles botaram a Susan e o Johnny como cientistas também, para ajudar. Tá? No Ultimate, né, Matheus? Me tira do Ultimate, a Sue e o Johnny também são parte da equipe científica da equipe do quarteto, né? Na versão Ultimate, pelo menos naquela versão Ultimate de 2000, porque tem uma história muito complicada nessa versão Ultimate do quarteto, mas beleza. Na versão original do Ultimate de 2000, né? O pai da Susan e do Johnny, ele é o cientista-chefe da pesquisa, né? A Susan, ela é uma cientista, mas o Johnny, ele é só um moleque que fica por ali e tal, acho que ele não tem o que fazer, e aí ele fica no laboratório o tempo todo e aí ele se mete e vai junto. Mais ou menos que nem na versão dos anos 60. Na versão dos anos 60, a Sue tá indo só porque o Reed tá com medo de perder ela, porque lá ele, né? Sei lá. E o Johnny tá indo porque é cunhado. O Johnny tá indo porque ele é que nem o Rick Jones, né? Ele gosta de se meter onde não devia. Mas é uma evolução bacana, porque na original só o Reed é cientista e o Ben é o piloto. Aí os outros dois estão lá tiracolo, né? Na versão Ultimate, a Susan já é cientista, só o Johnny tá a tiracolo. Aí agora, nessa versão nova, todos eles têm alguma coisa pra fazer. Segundo a narração, são as mentes mais brilhantes da Terra. Oi? O que que o Johnny tá fazendo ali? Ele é a mesma coisa quando eu ouvi. Ele é um linguista. Né? Ele descobriu isso depois, né? Ele é o Tolkien. Que a gente já sabia que ele trabalhava bem com a língua. Ah, filho da mãe. Puta da... Mas ele é o Tolkien da equipe, cara. Ele é o linguista lá. Isso é verdade. No filme atual. Mas, escuta, né? se ele é linguista, por que ele precisa de bigode agora? Ai, filho da mãe. Tá bom, Jota. Termina a história. Não tô entendendo mais nada. Porém... Durante o voo inaugural, a nave sofreu bombardeamento de raios cósmicos, o que fez a nave sofrer uma aterrissagem forçada. Já na Terra, a trupe descobriu que ganhou poderes estranhos. O Reed podia esticar como se fosse de borracha, a Susan ficava invisível, né? Vai ficar aí quietinha no seu cantinho, porque você é mulher. Johnny pegou fogo e Ben se tornou uma coisa de pedra super forte e invulnerável. Seus poderes, segundo o criador de Stan Lee, eram baseados nos quatro elementos da natureza. Ah, vai forçando. Água, o Reed, o ar, a Susan, o fogo, o Johnny e a terra, o Ben. Mas o pior é que... Faltou o Capitão Planeta. Não dá pra formar o Capitão Planeta. Faltou o coração. Sabe por quê? Mas olha... Porque tá faltando o coração, exatamente. Pô. Mas espera lá, Tudo isso mudou quando a nação da Lativeria atacou. Ah, filho da mãe! Eu adorei! Adorei, Avatar! Adorei! Adorei. Porra, Matheus. Bem-vindo de volta, Matheus. Porra, puta que pariu. É diferente quando tem alguém inteligente na equipe, né? Oh, desculpa aí. Né? Agora sim, opa, nós temos de volta o homem mais inteligente do mundo. Agora me diga uma coisa, já que é o homem mais inteligente do mundo, é normal ser meia bomba? Não. Olha, cara, eu já falei isso no... Não tendo experiência própria com isso. Borracha. Eu falei isso na participação que eu tive no Portal Refil sobre o filme do Quarteto Fantástico. Não tem problema o cara ser de borracha, porque tem muito dildo de borracha por aí que faz bem o trabalho. É uma boa definição. A impressão que eu tenho no filme, a gente vai falar mais do filme depois, provavelmente, mas a impressão ele que eu tenho tá do falando, Reed, né? Mas a impressão que eu tenho do Reed no filme é que eles nerfaram os poderes do Reed, primeiro, pra mostrar mais a inteligência dele do que o poder dele de esticar. Né? Por mim, beleza. E segundo, nas histórias em quadrinho, o Reed é tão overpower com o poder dele, né? Que ele não precisaria de mais ninguém no quarteto. É. Porra, pior que é. Eu vi uma vez, acho que foi. Me corrija se eu estiver errado, Matheus. Foi na fase do Bane, do Bane, né? Que eu vi uma vez o Reed Richards escapar de uma célula, né? De uma cúpula, derretendo. Sim. Sim, tem isso também. Já vi ele envolver o Galactus. O Galactus no filme pega e estica ele até... Mas foi até bem pouquinho, né? No quadrinho, ele envolve o Galactus todinho numa capa, assim, que nem o Venom, cara. É. Mas vamos lá, seguindo. O Galactus nesse filme também tava meio... Sei lá, as proporções dele estavam over, não? Ele sempre erra as proporções do Galactus. Esses erros... Fora que... Esses erros de proporção, fora que já no se tomou filme, o poder dele, já é o normal. Fora que no filme, o Galactus muda de tamanho, tá? Porque na apresentação ele tava bem maior do que depois ele na cidade, tá? Normal o Galactus mudar de tamanho nos também, quadrinhos. Também, nos quadrinhos isso existe também. Então, ok, dane-se. Bom... Heróis que já participaram do quarteto. Não está completa essa lista, porque teve mais gente do que tem, mas eu peguei os mais notáveis, tá? Os mais importantes, vamos assim dizer, tá bom? Em primeiro lugar, obviamente, seu Dr. Reed Richards, seu Fantástico, um dos maiores gênios do universo Marvel, é o líder da formação clássica do quarteto, segundo a cabeça dele, porque todo mundo sabe que a líder, na verdade, é a Sul. Possui poderes elásticos que permitem a ele se esticar e assumir formas variadas. Né, Matheus? Isso. Mas, assim, então, tá. Se o ouvinte quiser entender exatamente quem é o Reed Richards, ter uma ideia das capacidades do cara, ele é o Rick Sanchez, pronto, do Rick Mori. Na mente, sim. Não, mas é. Que se estica. É só o Rick Mori se estica. Sanchez não estica. Então, mas é só o Rick Mori. Não precisa nem esticar. O Rick é o Reed exacerbados. Mentalmente, sim. Apesar de que eu acho que o Rick tá mais pra Victor Von Doom do que bem, pro, bem perto, né? Pro Richard, né? Porque o Rick também mexe com magia, né? O que nem o Von Doom, o Reed nunca mexeu com magia, que eu saiba. Mexeu, Matheus? Uma vez, eu acho, já. Algumas vezes. Porque ele precisava, mas ele não é fã de magia, não. Ah, tá bom. Ele não bota fé. Ah, filha da mãe, hoje ela está imparável. Tá bom. Vamos lá. Aí, segundo lugar, mas não menos importante do que o primeiro, Dona Susan Richards, também conhecida como Mulher Invisível, esposa do Reed e, durante muito tempo, a única mulher do grupo. Seus poderes incluem se tornar totalmente invisível, tornar outros objetos invisíveis ao toque dela também e gerar campos de força. Sendo que, me corrija se eu estiver errado, Matheus, os campos de força não vieram na primeira leva de poderes da Sul. Vieram ou não, né? Não. O primeiro poder dela, inicialmente, era só ficar invisível. Né? Aí depois foram evoluindo, aí ela podia tornar as coisas invisíveis, aí ela podia criar esses campos de força invisíveis. Basicamente, o que ela faz hoje em dia é praticamente uma telecinese. Sim. Eu vi uma vez que que ela foi passando por uma sintonia fina dos poderes dela, né? Sim. Sim. Ela foi aos poucos expandindo não só a invisibilidade, como o campo de força. Outra da fase Byrne também que eu vi uma vez foi a... Pera aí, Jota, sossega. Daqui a pouco você fala. Outra que eu vi também da fase Byrne, tava a Sue cuidando do Franklin bebê ainda, só que ela tava precisando fazer uma outra coisa, ela pegou o Franklin numa bolha e levou pelo edifício Baxter inteiro e jogou ele no colo do Reed. Ah, toma que o filho é teu, que agora eu preciso tratar de outra coisa. Ou o contrário, não, tô falando merda, é o contrário. O Franklin tava enchendo o saco do Reed, o Reed no comunicador, Susan, pega o Franklin daqui que ele tá me atrapalhando. Aí ela pegou no campo de força lá na puta que pariu do laboratório e trouxe ele até ela. É, isso faz mais sentido com a Susan. Isso aí foi no Quarteto Fantástico versus X-Men. Isso. Não, foi na fase Brain, né? Mas não é o Byrne que desenha. Talvez ele esteja escrevendo, não, mas não desenhando. Tudo bem. Ele era o argumento, sim. Ok, tá bom. E aí também temos nesta equipe seu Joãozinho Tempestade, né? Seu Johnny Storm, o Tocha Humana 2, né, Matheus? Porque não é o Tocha Humana original. É o Tocha Humana original era um... É o Android. Isso. Irmão mais novo da Susan, geralmente representado por uma atitude juvenil e inconsequente. Possui o poder de entrar em combustão, voar, controlar chamas e calor. Uhum. Também conhecido pelo apelido de Cabeça de Fósforo. Principalmente pelo Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que chama ele sempre assim, Cabeça de Fósforo. E eles são amigões, né? O Homem-Aranha e o Tocha. Ah, são, pô. Dois moleques, né? Pelo menos sempre foram retratados como moleque, né? É que nem o menino Neymar. O moleque até os 50 anos. É, só faz merda. Né? Um que não faz merda, ou faz, mas é muito dura, é o senhor Benjamin Ben Green, o Coisa. Melhor amigo de Reed e piloto da nave na qual o quarteto sofreu o acidente. Sua pele se tornou dura como pedra, concedendo a ele uma semi-invulnerabilidade e super força. Matheus, você é a pessoa para me tirar esta dúvida, tá? Ai, ai. O Coisa é pedra só na pele ou ele é todo pedra por dentro também? Ó, segundo a Anatomia dos Super-Heróis, que é um livro oficial da Marvel, né, que saiu, sei lá, uns 2-3 anos atrás aí, é só a pele que é pedra, mas o resto da fisionomia dele interna também foi alterada. De alguma forma, assim. Uma vez eu já vi, não lembro em que revista foi, nem sei se era uma paródia, mas provavelmente era, que o Coisa tinha um banheiro só pra ele. Entenda banheiro como privada. É. Ele pesa quase uma tonelada, cara. Então ele não precisa louça que aguenta ele, né? É, ele precisa que tudo seja feito sob medida pra ele. Do chapéu ao tênis, passando por todo o meio. Né? E uma coisa que a galera reclamou no filme novo, o que eu acho um absurdo para começo de conversa, só para deixar claro, né? Que o Coisa não era enorme, o Coisa não era gigantão. O Coisa nunca foi gigante. O Coisa é troncudo, é grande, é largo. Ele não é alto. Ele nunca foi maior que o Hulk, por exemplo. Né, Matheus? Ele é mais alto que uma pessoa normal, né? Mas ele não é gigante de 4 metros de altura. Sim, porra. Ele é largo. Inclusive, eu acho que tem muito inimigo que zoa chamando ele de Nanico, né? O Hulk chama ele de Nanico de pedra o tempo todo. Porra, é uma das razões, inclusive, porque o Coisa sempre cai de porrada no Hulk é ele chamar o Coisa de Nanico. Mas vamos lá. Aí, esses são os membros, vão ser oficiais e mais comuns do quarteto, né? Mas tivemos vários outros. Por exemplo, Madame Dona Jennifer Walters, também conhecida como Mulher Rookie, que durante uma aposentadoria do Coisa, Reed convidou a prima do Hulk para assumir o papel de porradeiro na equipe. E essa, com certeza, foi na fase Brain, na fase Brain. Inclusive, Brain. O Brain desenhando a Mulher Hulk, cara, é uma das coisas mais lindas que eu já vi nos quadrinhos. E foda-se quem achar que tá errado isso. E o uniforme do quarteto nela ficou muito bonito, viu? Porra! Nossa senhora! Fala, Matheus. Ah, isso aí na, entre os desenhistas, né? A gente chama isso que o desenhista é punheteiro. O cara faz a alegria da garotada. Yeah! Quando o desenhista... É o rei do maior cavado. Quando o desenhista gosta de uma personagem feminina que ele exagera, assim, no sex appeal, é punheteiro. Ou eu vou dizer, por exemplo, o Jim Lee com a Psylocke. É exatamente isso. Pra desenhar, você só precisa de uma mão. Só precisa de uma mão, né? Tá bom. Mas eu vou fazer justiça aqui. O Jota, acho que foi você, né, que postou aqui uma foto no grupinho do quarteto com a Mulher Hulk. Gente, ela não tá com o maiô assim tão cavado. Tá até. Não, cavado bem decente, não tá, viu? Mas tá bem colado. Uma puta colado. Mas até o uniforme de todo mundo no quarteto é colado. Com exceção do Johnny, que o uniforme dele já virou cinzas. Né? mas bem, venhamos e convenhamos, essa imagem vai estar linkada nos links relacionados. Pernas e braços de roupa pra quê, né? Né? Pele invulnerável. Né? E com esse uniforme... Todo mundo gosta de ver esse abacatinho, vá. Todo mundo gosta de ver esse abacatinho em ação. É que essa cor verde é mais barata do que azul e preto, né? Talvez. Os uniformes de moléculas instáveis. Mas a mulher do Bean era linda demais da conta, cara. Eu me apaixonei... Sinceramente, se tem um motivo pra eu ter me apaixonado quando o moleque na Mulher Hulk, cara, foi o Bean, cara. O Bean me fez ser apaixonado nessa mulher. Puta que pariu. Como ninguém discordou, então vamos continuar. Então eu já tive minhas paixões fictícias, cara, então continue. né, feiticeira? né? Tu lembra, né, disso, né, bebê? Tá bom. Peraí. Eu adorava zoar. Eu vou mutar um instantinho aí e continue. Tá bom. Seguindo. Como outros membros esporádicos do quarteto, tivemos Madame Dona Crystalis, uma inumana e ex-namorada do Johnny Storm. Seus poderes permitem ela controlar os quatro elementos da natureza e ela substituiu a Mulher Invisível quando da sua primeira gravidez. Muito bem. A Crystalis era membro da família real. Da, né, família real, era princesa do reino dos inumanos, sim. Inumanos. Era a irmã mais nova da Medusa, né? Irmã mais nova da Medusa. Ah, muito bem. E como sempre, o Raio Negro não tinha nada a falar a respeito, né? Óbvio. Falando nela, Medusa também já fez parte do quarteto, a rainha dos inumanos, e o poder dela é que os cabelos dela são vivos, né? Eu lembrei de uma coisa, a Crystalis, ela namorou o Johnny Storm, mas ela acabou trocando ele pelo Mercúrio, né? Que é muito mais rápido, né? É. Alguém tava dizendo que o Johnny Storm negou fogo. Eita. Pra ela. Ui! Meu Deus. Ok, tá bom. Então vamos lá, seguindo. Nessa seara, de quem também já fez parte do quarteto, tivemos seu Lucas Gaiola, Luke Cage. Famoso herói de aluguel, também já esteve no quarteto e a sua pele é totalmente invulnerável, possui uma leve super força. Não é uma super força, mas é mais do que a maioria. Né, Matheus? Tá errado? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não lembro dessa fase, então eu preciso que alguém mais esclarecido me esclareça. Luke Cage também usou uniformezinho ou ele ficou lá com aquela camisona de peito aberto? Uma das características do Luke Cage é que ele não usa uniforme. Não usa uniforme, não. Mas usa uma tiara que é muito andrajosa. Por isso que ele é um homem maravilha. Tem algum motivo pra ele usar aquela porra daquela tiara que quase vendo os olhos dele, Matheus? É só estilo, né? Segurar o Black Power no lugar. Naquela época era estilo, né? Mas aí depois ele abandonou isso e diz que... Luke Cage não usa uniforme, cara. Ele usa roupa normal, assim, de civil, cara. É, normal... Dependendo da fase, né? Geralmente amarela. Começo, aquela roupa do começo da carreira dele era qualquer coisa menos normal. Né? Não, mas não, aquilo... Não, desculpa, era normal pra época, né? Aquela boca era normal de pra época. Então tá. Ok. Segundo. Aí tivemos também Dona Frankie Ray, também conhecida como Nova. A outra ex-namorada do Johnny, que é o Johnny tá fazendo fileira, né? Tá fazendo carreira nessa história, né? Tinha poderes de fogo iguais aos dele e no frigir das carruagens ela virou uma Arauto do Galactus, né, Matheus? Sim. Galactus não consegue achar as coisas por conta própria, ele tem que usar esses Arautos aí. Gasta energia, ele quer evitar fadiga. Eu acho que usa... Não, mas agora pelo menos ele arrumou alguém que tem mais chances de encontrar coisas, né? Que ele botou um arauto mulher. Coisa. Olha, dona Ana, tá bom. Vamos lá. Mais uma esporádica aventureira do quarteto foi Madame Dona Sharon Ventura, também conhecida como Miss Marvel. Não, e não é a garota que estica toda e que tem mãozona grande. E também não é a primeira versão da Capitã Marvel. Não, é outra Miss Marvel. E também não é a Jean Grey. Também não. É outra. É que o povo tem uma mania de botar esse nome de Miss Marvel em tudo quanto é heroína, né, Matheus? É que é a marca, né, cara? Eles têm que, de um jeito ou de outro, fazer algum personagem na Marvel chamado Marvel. Ah, então tá bom. Aí ela é ex-namorada dessa vez do Ben Green, não do Johnny, ó, né? Pelo menos eu acho que o Johnny não furou o olho do Ben nessa conversa. E durante um tempo ela foi uma versão feminina do Coisa, quando o Coisa ficou mais coisado ainda, não foi, Matheus? Sim, quando eles tomaram uma... O Coisa tomou uma segunda dose de raios cósmicos e ela tomou outro, na mesma ocasião ela tomou uma dose, ela virou um Coisa feminino, né? E ele ficou todo, assim, parecia um Godzilla, sabe? Cheio de espinho e tal. Parecia um monstro do Spectrum mesmo, pra falar a verdade. É. E foi nessa época que ele ficou tão forte que ele deu um pau no Hulk, cara. Cara, pra tu ver como é que nessa época tava foda a brincadeira, o quarteto dessa época só tinha o Johnny e o Band do original. Porque os outros dois membros eram a Sharon e a Crystalis. Mole. Deram tempo. Os outros deram tempo lá, tinham que criar o Frank. Foi a lua de mel do Rio de Iguaçu. Eles foram fazer uma DR rapidinho, né? A Sharon era uma lutadora de luta livre, alguma coisa assim, não era? Sim. Sim. Que nem tinha poderes antes de virar a coisa. A coisete. Pois é, nossa, que tristeza. É, porque é a Miss Marvel, né? A coisa já tinha um, a coisa e o coisa. É muita coisa junta. E como uma coisa leva a outra, né? Meu Deus do céu. Esse episódio tá demais. Esse episódio tem mais tudutos que a bateria da Mangueira. Tá, não é? Tá bom. Agora, Matheus, eu quero a sua participação nessa, porque essa conversa rende. O outro Quarteto Fantástico. Numa história da série EC, os membros originais do quarteto foram dados como mortos, então o Motoqueiro Fantasma se juntou ao Wolverine, o Hulk, o Homem-Aranha e formaram um novo quarteto para vingar a morte deles. Por favor, Matheus, discorra. Foda. Cara, eu não sei quem teve essa ideia, mas eles vivem voltando para ela de um jeito ou de outro, né? Não tem grupo mais absurdo do que esse na Marvel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, mas tem sim. Eles eram os personagens mais badass na época, né? É legal. Desculpe, mas o conceito de Homem-Aranha badass pra mim é muito fora da caixa. Olha pro grupo. Vamos dizer que eles eram os personagens mais populares da época, tá melhor assim? Tá, assim é mais. Eles eram os parceiros de pôquer do Coisa, cara. Sim, isso é verdade. O Homem-Aranha jogando pôquer? Sim. O Homem-Aranha jogando pôquer e perdendo. E perdendo, porque o Peter Parker só dá azar na vida, ele perde todas as poucas economias dele jogando pôquer. Não, o que é incrível é que usando máscara, a poker face dele tava garantida, né? O melhor ainda é como é que o motoqueiro fantasma joga poker sem pegar fogo nas cartas. Não, cara, uma das versões do Homem-Aranha mais legais de todas é graças ao Quarteto Fantástico, que é o Paper Bag Man, né? O Homem Saco. Ah, o Homem Vergonha, sim! Conta essa história do Homem Vergonha, Matheus, que é muito boa. Então, quando o Homem-Aranha voltou, o Quarteto Fantástico estava envolvido junto com outros heróis também, das Guerras Secretas, onde eles estavam no mundo bélico, né? O Homem-Aranha encontrou no mundo bélico uma coisa que ele achou que fosse um uniforme, um negócio preto que se juntava ao corpo dele todinho, que depois foram descobrir que era o simbionte do Venom, né? Mas no momento ele achou que era só um uniforme novo, super útil e tal. Quando ele começou a perceber que o uniforme fazia coisas que ele não queria, né? Ele foi consultar o Reed Richards, chegou lá e disse assim, olha, examina essa porra aqui, esse negócio tá muito esquisito. Reed Richards constatou que era um ser alienígena que estava tentando se fundir ao Homem-Aranha. E aí ele disse assim, eu vou capturar esse ser, vou deixar aqui no edifício Baxter enquanto a gente analisa e tal. O Homem-Aranha concordou, beleza. Só que assim, o Homem-Aranha ficou lá só de cuecas, né? Porque ele não tinha nenhum uniforme extra. A ideia de Johnny Storm, toma esse uniforme velho do Quarteto Fantástico, como você não tem máscara, toma esse saco de pão com dois buracos. E vai pra casa. E o Homem-Aranha foi assim. Cara, e no meio do caminho... Me lembra se eu estiver falando merda, mas o Quarteto nunca tinha visto o Peter sem máscara antes, tinha? Não, eles não tinham visto sem máscara e não viram, né? Porque ele fez tudo pra esconder o rosto dele. É, porque dele mesmo, o saco de pão é porque a máscara tava meio já rasgando, saindo, ele tinha que jogar fora a máscara, ele substituiu a máscara de Homem-Aranha pelo saco de pão. E só, obviamente, como o Peter Parker é super azarado, no caminho dele pra casa ele teve que parar uns 4 assaltos, um ataque do Duende Macabro, né? E todas essas porra aí, vestido com um saco na cabeça. E aí ele virou incrível Homem Vergonha! Ou seja, foi uma quarta-feira qualquer pra ele, né? Foi uma quarta-feira qualquer. Eu tenho esse bonequinho, cara, eu tenho um action figure do Paper Bag Man. Tem um nome no... Tem uma alcunha dele que é... Eu não lembro qual é, cara. Que é alguma coisa de Paper Bag Man. Que eu chamei de O Incrível Homem Vergonha, mas não é essa a alcunha dele. Mas... Ah, Bombástico! É Bombastic Bag Man! Nossa Senhora! Bombástico! Puta que pariu, eu tinha esquecido do Bombástico. Obrigado, Google. O Bombástico Bag Man. Bombastic Bag Man. Tá bom. Caralho. Vamos lá. Matheus, meu querido, por favor, discorra para nós aqui a listinha que eu fiz dos principais vilões ou antagonistas do quarteto. Faz favor. Nós temos o Victor Von Doom, o Doutor Destino, que é outro dos homens mais inteligentes do universo Marvel e rival do Reed Richards em tudo, né? Ele é o monarca absoluto do reino da Latvéria e é versado tanto em ciências quanto em artes ocultas. E tem um ego muito maior do que o universo. Eu acho que o principal poder do Von Doom é o ego dele. O poder dele é o ego, cara. Eu diria que o ego dele é a única coisa que ele tem maior do que o do Red Richards. Ah, isso... Não, olha que eu acho que o Reed também é meio pancudo, sabe? É meio egocêntrico também. Cara, depende da versão, cara. Tem umas versões de Reed que também são egocêntricas pra caralho. Mas sabe que eu vejo mais versões do Reed que me lembram, sei lá, um TDAH, uma desconexão com a realidade. Um autista, né? Puxar ele... Talvez. Ele é meio neurodivergente. Nessa versão nova que está sendo escrita agora do Ryan North, tem algumas histórias que exploram que o Reed Richards é bem neurodivergente. Provavelmente ele tem algum tipo de autismo. Com certeza. O Doom, ele costuma atingir os intuitos dele de maneira absoluta. E o que faz ele perder, na maioria das vezes, é o próprio tédio. Porque o cara... Às vezes consegue o poder que ele quer, consegue o final que ele quer, mas por um motivo ou por outro ele acaba largando isso, jogando fora. Não foi no final das Guerras Secretas que ele conseguiu o poder do Beyonder, ficou até bonitão tal e coisa, mas ele mesmo botou tudo a perder por causa da porra do ego dele? Sim, exatamente. O Victor Von Doom, ele não pode ganhar nada porque... Ele tem aquela maldição que, tipo assim, ele sempre está na situação que é a situação mais desconfortável pra ele. Quando ele começa a ficar confortável, ele vai pra outra. Então não tem como ele ganhar. Ele é sadomasoquista, gente. Essa que é verdade. tirando o sado, né? Porque ele é praticamente só masoquista. Tá. Aceito a correção. Ele é só masoquista mesmo. Né? Mas tudo bem. Agora... Venhamos e convenhamos, é a minha opinião, eu não quero, não vou discordar de quem me achar que eu estou errado, apesar de estar, tá? Victor Von Doom, Doutor Destino, é o melhor vilão da Marvel, tá? Thanos, eu também acho. Tome no olho do seu cu roxo, tá? Porque eu também acho. O Doutor Destino é muito mais vilão do que a porra do Thanos, tá bom? Ele é o vilão quintessencial da Marvel, cara. Ele é, assim, o protótipo e o melhor exemplo de um vilão megalomaníaco, muito inteligente, que rivaliza com qualquer personagem, né? Ele tem os recursos, ele tem a vontade, ele tem o ego, ele só é o pior inimigo dele mesmo. Pior que é verdade. Cara, a história do Doutor Destino e o Doutor Estranho, que eles vão pro inferno atrás da alma da mãe do Destino, cara, é uma das HQs mais fodas que eu já li na minha vida. Já viu, Matheus, essa? Óbvio, já. Né? Perguntar pro Matheus, você já leu essa, Matheus? Não, imagina, né? É por isso que me preocupa muito esse movimento da Marvel de trazer o Robert Downey Jr. pra ser o Destino nos filmes, cara. Não sei que porra vai sair disso aí. Sei mesmo. Cara, eu vi uma passão, uma ideia, que ele podia ser, sabe quem, Matheus? Nathaniel Richard. O pai do Reed? É, porque se ele é o Victor Von Doom, cadê a cara queimada? Né? E o Nathaniel me corrija. Nathaniel já se disfarçou de Doom duas ou três vezes pra fazer algumas brincadeiras com o quarteto. Não é? Ah, sim. Então, bem, tem uma base no quadrinho isso. Mas vamos lá, deixa pra lá. Vamos ver o futuro, o que a Marvel vai fazer com o Downey Jr. sendo o Doutor Destino, né? Deixa pra lá, vamos lá, continua a viagem. Ô, Matheus, falando nessa história dos mais inteligentes do Caralho A4, tecnicamente, vamos dizer, os quatro mais inteligentes da Marvel é o Destino, o Reed, o Banner e o Pym, né? Sim, esses são os quatro mais inteligentes da Marvel. E se forçar um pouquinho a maionese, o Xavier. Talvez, também. Eu diria assim, que o Hank Pym e o Tony Stark estão meio que na mesmo nível, assim. Ah, é, o Stark também, eu esqueci de botar o Stark. É, tem uma disputa. Tem uma disputa entre eles lá. E aí depois, Professor Xavier. E aí meio que tem uma... Meio que no mesmo nível, assim, eu diria Peter Parker e T'Challa, o Pantera Negra. O Alto Evolucionário não entra nessa brincadeira, não, porque o cara é inteligente pra caralho, né? Mas é vilão, né? É o Destino também, porra! Mas a gente... o Alto Evolucionário acho que sim também. É que tá ele bom. É um vilão assim meio que tem que meio um perdeu ranking a de popularidade. Quem é o mais dessa trupe, não? Eles só ficam na curriola e nesse mês sou eu. Oficial, eu acho que não. Sempre tem essas discussões na internet, mas nesse ranking tá sempre Reed Richards, Doutor Destino, Hank Pym, Tony Stark. Né? E o Banner. Ah, é. Tá. Esse então, sempre estão. Os top 5, tá bom, top 5 então. É o Reed, é o Doom, o Banner, o Pym e o... Quem eu esqueci? Stark. O Stark. Eu sempre esqueço do Stark. O Tony Pinga, eu sempre esqueço dele, tá vendo? Tá. Segue a lista dos vilão, faz o favor, Matheus. Tá. Harvey Huppert Elder, o Topeira, líder da chamada Ilha Monstro, ele foi o primeiro super vilão que o quarteto teve que enfrentar. Vilão puxa pra caralho. E tá, foi muito bem retratado no filme, foi não? Foi. Sim, sim. Foi. Ele tá muito bem adaptado no filme. Foi. Mas, foi. O Matheus, pensa o seguinte: você é um personagem de primeiro nível. Você não começa pegando um dragão vermelho logo de cara, você pega um kobold. Não, você pega um goblin. Kobold. É um goblin. É um goblinzinho. Era um goblin. Quanto mais é um hobgoblin. Não, meu destino sempre foi pegar kobolds nas minhas primeiras aventuras. Pra minha profunda tristeza. Eu tenho que botar... Cara, não, isso vai... Eu vou botar isso pra funcionar. Eu tenho que mestrar uma mesa com a Ana, com a Ana participando, cara. Eu preciso ver a clérica de massa dela vai trabalhando, cara. Preciso muito disso ainda na minha vida. Mas vamos lá, segue, Matheus. Ah, o que falar do Topeira? Temos... É o Topeira, é aquilo que você viu no filme. Topeira. Não tem muito o que falar. Ele comanda criaturas subterrâneas. É isso. É isso. Não tem como fazer um filme com Topeira. Né? Próximo. Galactus, o devorador de planetas, foi um dos inimigos mais formidáveis que o quarteto já enfrentou em toda a sua carreira. Muitos consideram ele mais como uma força da natureza do que como um vilão. Ele é uma força da natureza, ele não é um vilão. Uhum. Né? Vamos deixar claro uma coisa? Essa parte aqui dos vilões e a parte em cima dos membros do quarteto, as palavras são minhas. Eu pesquisei na internet, mas os textos são meus, tá? Diferente da origem da história, que esses aí eu peguei na Wikipedia mesmo. Ah, tranquilo. Então essa história de ser força da natureza e não vilão é minha opinião pessoal, tá? E aí, pelo visto, do Matheus também. Não, o Galactus... Eu diria que da própria... Perdão. Eu diria que da própria Marvel, porque já, o Galactus já foi levado a julgamento e não tem como condenar ele. Não pelo Tribunal Vivo? Analisa... Não, status... quando você analisa, né? O status do Galactus é o mesmo status dessas criaturas, dessas entidades cósmicas da Marvel, como Eternidade, o Tribunal Vivo, a Fênix. Essas coisas, elas são assim, elas se expandem pelo universo todo e elas não têm. Elas não têm, assim, morais humanas, cara. Né? Galactus... Eles são o que eles são. Eles são o que são. O Galactus faz o que faz porque ele precisa fazer, porque ele se ele não fizer. Né? Ele perece, né? Mas ele também se livra de planetas que... Isso nas histórias em quadrinhos, né? Em algumas histórias. Ele se livra de planetas que são estagnados. Né? Se eles estão habitados ou não é outra conversa, né? Se eles estão habitados ou não é outra conversa. Tá bom. E cara, como eu amo o visual cabeça de balde do Galactus. E que bom que no novo filme deixaram a cabeça de balde! E de saiote também, né? Não, mas porra, isso é que eu achei uma sacanagem. O Brunão falou isso no refil. É óbvio que o episódio do refil vai estar linkado aqui, porque o Paranerd vai sair depois. cara, só não, o pessoal só não teve, vamos dizer, culhão de botar pernoca de fora, porque Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que a primeira versão do Galactus era pernoca de fora. Sim, verdade. Mas é que era assim, criação do Jack Kirby, né? Jack Kirby, ele tinha um negócio assim de botar uns caras de saiote, tipo Darkseid também. Aí, Brunão, veio com o seguinte pensamento, e agora eu quero trazer ele pra vocês, porque eu não quero ficar sofrendo sozinho. Imagina você em Nova York e um gigante de saiote e pernocas de fora passa por cima de você. Como é que seria você ver o badalo dele? Mas escuta, ele está levando a hipótese muito longe. Você pode usar, eu sou garota, eu sou menina, eu posso te garantir. Na maioria das vezes, aonde tem saia, também tem uma roupa de baixo. Tudo a não bem, ser que o galáctico seja escocês. Isso é exatamente o meu ponto. Se que ele não está no, aí... tá no estilo saia, ele está no estilo kilt. E né? Tem... Vocês viram o Super Hero Squad, não? O... Super Hero Squad, aquele dos não. Super-heróis deformed, isso, o Galactus aparece lá e ele tira o capacete, cara. E sabe aquelas hastes do capacete dele? É o formato das orelhas. Eu mandei uma imagem aí, mano, que eu me lembrei agora. Ai, eu faço que coisa mais legal, velho. Nossa, gente, parece o Guy Gardner de cabelo preto e orelha de coelho, cara. Coisa horrorosa. Pra mim, a melhor versão do Galactus é essa. Não, tá a bom. Melhor versão do Galactus, tá? É uma que aparece, na verdade, não é o Galactus. É uma gozação dele, tá? Chamado o Decorador das Galáxias. Ele é um primor. Quando mostram pra ele Las Vegas, ele diz, meu Deus, o meu estilo... Isso foi na DC, não foi? O meu design... Foi, mas é, porra, é uma zoação. Foi na Liga Cômica! Eu lembro disso! Foi na Liga Cômica! Né? Ele vê aquele primor que é Las Vegas e diz, não, é claro que eu não preciso decorar, redecorar esse planeta. Vocês estão no caminho certo. Continuem assim, queridos! Foi na Liga Cômica, cara. Eu lembro dessa história. Puta que pariu. O Griffin devia ser mandado pra cadeia, cara. Que filha da puta. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Agora você vai dormir e vai lembrar dele. Não. Obrigado, Ana. Nossa, te amo, tá? Puta que pariu. Podia me lembrar de cada coisa. Vou me lembrar do Decorador Cósmico. Ai, decorador de planetas, tá bom. Podia ser pior, eu não sei se vocês lembram de que tinha o laboratório de Dexter. Uhum. Você lembra do laboratório de Dexter? Sim. Lembra, né? E alguém se lembra de Disque M para Macaco? O macaco enfrentou a versão do Galactus. O macaco enfrentou o churrasqueiro dos planetas. E o surfista dele era o colher de prata. Nossa. Colher de prata afetadíssimo. Afetadíssimo! Nossa senhora! Mais do que o decorador de galáxias? Não, era. Mas era. Ana, pensa. Porque você sabe que o Dexter é o mesmo criador das Meninas Superpoderosas, né? Sim. Pensa no ele. A parte ele afetadona. Ai, meninas superpoderosas! Era assim que era o colher de prata. Nossa, que tô vendo aqui. Jesus! Tá, agora tu viu, né? Jesus, o churrasqueiro dos planetas. Vê se tu... Pior é que o capacete dele é aquelas copinho de bebê cerveja com canudo na boca, aquele do lado. É, aquele copinho dele. Eu achei que era um saleiro e um pimenteiro. Não, era aqueles copão de botar cerveja de torcedor de futebol americano. E aqueles redneck americano lá. Que é, com chinelo e meia, cara. Que coisa vermelho e amarelo, que coisa linda. Gente, né? Ele tá praticamente usando o croc. Não tá? Só não tava porque não era da época, né? Mas hoje seria croque, com certeza. Nossa! Mas ele tá lá, comendo seguindo, espetinho depois que eu vi vários programas de... Eu vi vários programas de culinária e depois que eu vi alguém colocar uma melancia na grelha, eu não duvido de colocar um planeta também. Foi a Bela Gil que fez isso. Não, não pode, não consegue mais, né? Mas, tá. Bom, vai lá, Matheus, segue. Segue. A Super Skrull, um dos maiores guerreiros da raça de metamorfos, os Skrulls, ele tinha todos os poderes do quarteto original ao mesmo tempo, e isso é muita falta de originalidade. Mas era roubado pra caralho também, né? Era roubado pra caralho. Mas, mano, isso aí é pra compensar, tá? Aqueles quatro Skrulls originais que foram transformados em vaca. É. Não, mas ele é que nem o Mímico nos X-Men, que tinha o poder dos cinco X-Men originais. Uma bosta isso, cara. Uma merda. Primeira versão do Mímico é... A única coisa positiva quando aparecia, quando as histórias eram com o Super Skrull, é que a história sempre focava em outras coisas no quarteto, além dos poderes, né? Então aí você via que a inteligência do Reed, a versatilidade da Mulher Invisível e a criatividade do Johnny fazia diferença nas histórias, e não só os poderes. Sim. Vai lá, Matheus, segue. Vamos lá. Kang, o Conquistador, cientista do futuro que viaja pelo tempo tentando conquistar todas as eras da humanidade. E vamos só falar isso por aqui, porque o filho da puta estragou o Kang na Marvel dos cinemas, né? Era pra ele ter sido o grande vilão dessa fase nova da Marvel, depois do Thanos, né? Mas o ator que faz o Kang lá, o Jonathan Majors, pisou na jaca total, né? E estragou o rolê. E estragou tanto o rolê que a Marvel não conseguiu nem fazer recast do filho da puta. É. É, né? Fazer o quê? Sim. Teve coisa do tipo Kang ser o Nathaniel também, ou Kang ter alguma coisa com o parente do Richard, não teve, Matheus? A identidade do Kang sempre muda por causa desse negócio de que o futuro é fluido, né? Então, o Kang já foi o Tony Stark, o Kang já foi o Nathaniel, né? O Kang já foi o próprio Reed Richards, o Kang já foi o Franklin, Richards. A versão do Kang no futuro sempre muda. Então tá, ok. E pra terminar, ou pelo menos a listinha que eu fiz, é o Quarteto Terrível, uma versão maligna do Quarteto Fantástico. Sua primeira formação era composta por O Mago, Homem-Areia, Medusa, que na época com amnésia, e o homem mais perigoso da Marvel, o bandido mais terrível, o Pit Pote de Pasta. Ardiloso é o caralho! É Pit Pote de Pasta, porra! Cara, o pessoal tava com ideia pra caramba, né, velho? Cara, e o pior é que nas primeiras participações desse vilão, ele era realmente Peixe Pot Pit. Pit Pote de Pasta, cara. Puta que pariu. O Homem-Aranha não conseguia ficar sério de jeito nenhum na frente do Ardiloso, cara. Tanto que até hoje, se o Homem-Aranha encontra o Ardiloso... E aí, Pete! Fala forte! Como é que você tá, meu amor? Cara, o Homem-Aranha não conseguia... Escuta, eu não lembro disso, gente. Não sei, será que eu vi e apagou da memória? É possível, né? A ideia é que... Mas era pote de pasta do quê? Ah, é peixe. É peixe, no caso de cola. É um pote de cola. O cara é literalmente um cara com tipo, como se fosse um lança-chamas, um tanque nas costas e uma arma na mão, que dispara cola. A cola branca escolar que a gente usa aqui, né? Que criança come na hora do recreio nos colégios, né? Nos Estados Unidos é paste. Então é. Eu te mandei um encontro do Spider com o Pete. Aí, Aninha, dá uma olhada. Paint, post, pitch, yes. Nossa, desmoraliza qualquer um, né? O Aranha caiu no chão de tanto milho. Ah, vai tomar no cu. O cara sai com a raiva do tamanho do mundo. Agora que você falou que isso daí era comestível, eu fiquei na dúvida se não é a pasta, que é o sentido de macarrão, sabe? Massinha de macarrão. Não, é cola branca escolar, aquela cola polar, aquela cola velha lá. Aquela que faz... aquele que vai fazendo uma casquinha... Ana, tu viu a imagem que o Jota mandou no grupo? É, né? É, meu Deus do céu. É isso, olha o traje, cara. Não dá pra levar a sério. Olha o traje da criatura. Ai, mamãe. E o Aranha ganha o W.O., né? Porque o cara simplesmente diz, ah, não, dá licença. Cansei de ser humilhado. E sim, ouvinte, vocês vão ser brindados com essa maravilha de obra, que é esse... Literalmente. Essa obra. Primeira aparição do Pete pote de pasta no Homem-Aranha. Puta que pariu, mas tá bom. Então, todas as imagens que a gente falou, né, da Cheryl Ventura, do Galactus Orelhudo, do Churrasqueiro das Galáxias, eu vou botar todas essas imagens no... Poxa, foda-se, vai ficar enorme, mas vai ser muito divertido. Vamos lá, seguindo. Quarteto em várias mídias. Porque sim, não tivemos só quadrinhos, né, Matheus? Teve alguma não, época teve de hiato no quarteto dos quadrinhos? Não, ele veio de 61 até o presente momento non-stop. Ou teve alguma parada? Não, aliás, tem uma fofoca aí boa nisso. Opa, aí. Opa, fofoca! É. Traga-nos fofoca, Matheus! Fofoca, assim, misturada com realidade, mas é o que acontece, né? O quarteto, ele foi lançado em novembro de 61. Uhum. E por ser a revista que é o pilar da Marvel, a primeira, né? Primeiro grupo, primeira família, né? Ela continuou sendo publicada ininterruptamente, mesmo com vendas ruins em alguns momentos, até... O ano de 2015, quando ela foi cancelada, né? Mas ela não foi... Ela não foi cancelada porque ela vendia mal, né? Não foi cancelada porque ela vendia mal. Na época, o presidente da Marvel era um sujeitinho sinistro, chamado Ike Perlmutter, né? Ele era o presidente... Ele fazia muitas permutas? Fazia muitas permutas, né? Sim. Ele era um sujeito sinistro, que só pensava em dinheiro. Ele era uma pessoa, assim, meio... Como é que eu posso dizer? Elon Musk. Meio Elon Musk, né? Ele não ligava pros personagens, ele não sabia nem quem eram os X-Men nessa época, né? E aí, o que que aconteceu? Nos anos 90, a Marvel tava mal das pernas, e por causa disso, a Marvel precisou licenciar alguns personagens para fazer filme, né? Um desses grupos foi o Quarteto Fantástico, foi nessa época... que o Roger Corman fez o filme dele só para garantir que o direito não ia retornar para a Marvel, né? Ele tinha que fazer o filme pro filme... Ele tinha que fazer o filme, não precisava lançar, ele tinha que fazer, né? E aí, nessa leva, entraram os X-Men, que foram para a Fox, o Homem-Aranha, que foi para a Sony, Justiceiro, Demolidor, aqueles filmes lá dos começos dos anos 2000 que todo mundo lembra, né? Né? E aí teve o Quarteto Fantástico, teve o primeiro filme, né? Teve o segundo filme e para todos esse eles esse primeiro Fox, filme nunca foi lançado, né? Esse do Roger Corman. Nunca foi lançado. Pera aí que agora eu preciso falar isso. Em 1994, daqui a pouco o Matheus termina a fofoca, calma, tá? Em 1994, o falcatrua do filho da puta do Roger Corman, o diretor e produtor cinematográfico mais safado que existe na história da humanidade, lançou a porra de um filme do Quarteto Fantástico. Sei que lançou numas, né? Que ele nunca foi ao ar. Porém, tá todo no YouTube. E o link vai estar aqui embaixo dos links relacionados. Esse filme foi feito só pra garantir que os direitos do Quarteto não fossem voltar pra Marvel. O licenciador queria manter os direitos. Tanto que ele sublicenciou depois para a Fox. Aí teve o primeiro filme da Fox, de 2005. Né? O segundo filme da Fox, de 2007, que é aquele com o surfista prateado. Né? E aí, para garantir que o direito ia permanecer na Fox, eles fizeram aquela tranqueira daquele filme de 2015. Né? O de 2015 é mais baseado no Ultimate, né? É baseado, assim... Em porra nenhuma, papel, obrigado. É, tá bom. Em porra nenhuma. Né? E aí, o Ike Perlmutter, né, ele ficou tão puto de não ter conseguido a licença do Quarteto Fantástico de volta na época que foi lançado esse filme de 2015, né? que ele disse assim: eu não vou dar para a Fox nenhum tipo de propaganda sobre o Quarteto Fantástico. Inclusive, vou cancelar a revista. Não vai ter revista. Puta. Não vai ter revista associada com o filme para ninguém comprar. Né? O cara sabotou a empresa que ele era o presidente. Mas não ficou para sempre, depois voltou, né? Voltou em 2018. Ah, menos mal. Que aí mandaram pergunta pra puta que pariu, né? É. Mas aí o cara cancelou a revista que é o pilar da Marvel por 3 anos por picuinha. Escuta, não tentaram fazer alguma coisa parecida com os X-Men também? Tentaram. Mas tentaram, o X-Men não vende muito, eles não podiam fazer isso. Eles não eram malucos de vender o carro-chefe de vendas da porra da editora. É, mas sabe que eles eram, mas alguém deve ter chegado pro cara e dito: não, ó esses números aqui, ó esses números aqui. Pode mas não, sabe, chefe, que, pode sabe não. Que é que ele, sabe o que é que eles fizeram com os X-Men? Aquele último jogo de videogame que é de luta, que é o Marvel vs Capcom, o último que lançou pela Capcom, que eu não lembro se é o 3 ou 4 agora. É o Ultimate, né? É o Ultimate 3. Ultimate 3? É. Eu acho que. É, deve ser isso aí. Pode reparar que não tem nenhum X-Men. Não tem, não tem o Ciclope, não tem o Wolverine. É, verdade. Não, Ultimate não tem nenhum. Não tem nenhum X-Men. Não tem nenhum X-Men, tem razão. Bom. Pela mesma picuinha. Aí seguindo, depois na TV tiveram diversos desenhos animados, inclusive desenhos desanimados da época do Capitão América, do Homem de Ferro, daquele Homem de Ferro, Tony Stark, tira onda. Que é cientista espacial. Então é na mesma época, dessa merda. Inclusive, Matheus, eu quero que você me diga que eu não estou viajando na maionese. A porra de um desenho animado da Hanna-Barbera, obscuro pra caralho, que era só o Coisa, que era um moleque adolescente mirradinho que juntava dois anéis e virava um Coisa dublado pelo Orlando Drummond. Tô ficando maluco? Você não... Não. Você não fumou, não, esse desenho existiu. Anéis Mágicos, entra em ação. Cara, era muito viagem na maionese essa porra desse desenho do Coisa, cara. Puta que pariu. Não apenas existiu esse do Coisa, né, que era um moleque que ele tinha um anel que era dividido em dois, ele usava uma metade em cada mão, e aí quando ele juntava as duas mãos, ele não se transformava no Coisa, ele trocava de lugar com o Coisa. O desenho era um monte de placa de pedra vindo pra cima do moleque e o Coisa ficando no lugar. Então foda-se o que era, né? Se ele transformava, se ele trocava de lugar com Coisa de outra dimensão. E também tinha o desenho do Quarteto Fantástico, que não era o quarteto. Era o. Como chama quando são três? Trio. O tripé? Trio. O tripé fantástico? Trio, o trio fantástico? Né? O trio terrível? Não sei. Mas não tinha. Não, mas não tinha o Tocha Humana, porque eles tinham um problema de algum tipo de direito autoral ainda com o primeiro Tocha Humana na época, né? Aquele primeirão lá, o Android, e eles não podiam botar o Tocha Humana no desenho. Então, no lugar do Tocha Humana, tinha o Herbie. Herbie, era o Reed, a Sue, o Ben e o Herbie. E o Herbie. Mas sabe que essa época o Johnny Storm tinha queimado o filme e não podia aparecer. Muito bem! E aí vem no cinema, como a gente já comentou, o filme de 94, o famigerado quase filme do Roger Corman, que nunca foi lançado, mas de novo tá inteiro no YouTube, link no episódio. Tá. É uma pérola. Porcina, é aquele que foi sem nunca ter sido. Cara, é uma eu só pérola preciso dizer uma filme. Coisa. Só uma. O Coisa é o bonecão, Muppet. Mas não é nem de CGI, é de Muppet, meu. Um bonecaço. O cara tava fantasiado de monstro do Flash, do Spectreman. Tá? Chefe, tinha uma coisa mais falsa nesse filme. Aquela mancha do cabelo do Reed Richards. Ah, mas aí é outra. Mas aí, filha, é outra dos meus slogans, né? É outra das minhas falas preferidas, que é peruca! Peruca! peruca! E era um festival tem, de peruca. Tem uma coisa mais... Nossa. Tem uma coisa mais falsa nesse filme do que a roupa do Coisa e a mancha do Reed Richards, que é o CGI do Tocha Humana. Ah, puta que pariu! CGI, entenda-se, chroma key, né? Porque na época não existia CGI. Não, esse filme tem CGI. Esse filme tem CGI. CGI ah, é, feito 94, assim... 94 tu... é o ano do... Mas é, um C... mas, é um... mas é um... C... Mas é um CGI feito com troco de pão. É o CGI Roger Corman. É feito com duas balas Sete Belo e uma Jujuba. Não, pessoas uma que estão... bala Sete pessoas Belo, que... duas pessoas... Pessoas que estão ouvindo, vão assistir esse filme, mesmo que seja pra você passar raiva, mas assista. Clica aqui no link, tá aqui no link dos links relacionados, é impressão, só clica ali. É impressão minha ou de onde está que tá com cachumba nesse filme? Não, não é impressão sua. Era que era o Carlos Villagrán, era o Kiko, era o Kiko que fazia na época. Aí depois veio aquela... E os quatro pérola... atores desse filme... É. Estão inseridos no filme atual, estão fazendo pontas. Sim. Até sim. E depois em 2005 veio aquela pérola, né, do quarteto da Fox, né, com sim. O Reed Richards sendo o homem mais inteligente do mundo. Só que não. Só que não. Né? Mas assim, sendo honesto, esses dois filmes da Fox, tanto o primeiro quanto o do Surfista Prateado, né? Eles não são bons, mas eles não são ruins. Eles não são será nada. Que merecem, será que eles merecem um Paranerdia pra eles? É, eles são nada, né? Eles são nada. Filmes que você... eles são nada. E pra mim, isso é pior do que ser ruim. Então né? Tá bom. Porque, ok. É, porque e aí, como o filme, já falou, o filme... em 2007 tivemos Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, né? Que aí foi nesse filme que veio a pergunta, a prancha é parte do corpo dele? Nesse filme era. Então tá. Com a voz do Lawrence Fishburne? Porra, botaram a voz do Lawrence Fishburne para ser o surfista. Puta que pariu. Mas tá bom. E aí vem 2015 esse reboot fantástico. Uau! Né? Uau! Esse filme... Cara, se teve um filme que teve muita merda acontecendo na produção, foi essa porra do reboot do Quarteto Fantástico, cara. É claro que eu tenho todos esses filmes na minha coleção, mas é claro que eu não tô muito feliz com isso. O pior que, tecnicamente, é um filme, assim, os efeitos são bons, porra. O filme é visualmente bom, né? Mas é uma merda. Como é que o cara faz isso? É, adianta o filme ser bom e o roteiro ser uma merda? O problema também é o Coisa Sem Pinto, né? Pra coisa pelado sem pinto. Coisa pelado sem pinto. Não, pra mim isso nem é um filme do Quarteto Fantástico, cara. Isso não é um filme do Quarteto. Tem aqueles então... memes. Tem aqueles memes de. Não, eu quero uma coisa bonita. Não, eu quero uma coisa melhor. Agora tá perfeito. Eles botaram o Coisa de 2005. Não, eu quero uma coisa melhor. Aí botaram o Coisa Pelado Sem Pinto do 2015. Não, eu quero uma coisa melhor. Aí botaram o Coisa do CGI do 2025. Ah, agora tá perfeito. Nerdmaster, o Coisa de 2015 é o Korg. É o Korg. Tem toda a razão. Parece muito mais o Korg do que o Coisa. Tem razão. Mas vamos lá. Aí, em 2025... Como a gente tava com uma certa falta de filmes do Pedro Pascal, né? Porque tem poucos filmes do Pedro Pascal atualmente no cenário atual do cinema, né? Ele tá participando... Eu preciso fazer uma consideração, tá? Dizem que as ondas de calor que estão rolando aí no Hemisfério Norte são causadas pelo excesso de Pedro Pascal na tela. Eu também acho. Tem um meme, eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo, que vai ser ruim de eu conseguir, porque eu vi ele uma vez no Facebook e nunca mais vi. Que o cara chega na porta do cinema e pensa, cara, eu não sei o que é que eu quero ver hoje. Se é um filme do Pedro Pascal, que é um filme lá qualquer que eu não lembro, se é outro filme do Pedro Pascal, que também tinha outro filme do Pedro Pascal, ou se é esse outro filme do Pedro Pascal, aí era o Quarteto Fantástico, que tem literalmente três filmes do Pedro Pascal ao mesmo tempo no cinema hoje, tá? Se as meninas quiserem colírio, tem um que tem o Pedro Pascal e o Chris Evans. Sim, sim, tem o do Pedro Pascal com o Chris Evans também. Imagina, coitada da Dakota Fanning, ela tem que escolher entre... Dakota Johnson, né? Desculpe, a Dakota errada. Né? Né? É, imagina, que era a Dakota do Sul, dela. Não a Dakota do Norte. Né? Ai. Tá bom. Ai. Mas vamos falar sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Todo mundo aqui assistiu? Sim. Jota também, só né? Só uma vez. Fala, não, vamos lá, Jota, seja babaca. Você assistiu? Babaca, agora faz um jabá que presta. Fazer um jabá que presta? Ah, sim. Sim! Do teu, da tua sinopse do filme no Paranerd, seu idiota. Caralho. Pô, você não explica, eu sou ruim da cabeça. Eu vi o... Cara, eu ainda dei a deixa. Falar que ele foi na porra da sala lá da imprensa e que ele fez um post no Paranerdia pra falar do filme. Bom, como normalmente eu sou convidado pra ir à cabine de imprensa ver os filmes antes de todos vocês, do Reles Mortais... Então... Eu tenho, você não tem. Ô Jorge, joga um... Eu tenho, você não tem pra ele agora, tá? Porque ele merece. E não foi diferente dessa vez, né? Eu fui lá numa terça-feira, 10 horas da manhã, ver o quarteto. O grande problema... Vagabundagem é uma merda, nada, né? Eu mato alguém. Não é pra eu todo mundo, não, chefe. Eu hospitalizo alguém da família pra poder ir lá. Filha da puta, mas matou a avó 4 vezes. E foi muito legal. O grande problema de estar na cabine de imprensa é que você tá com pessoas que estão engessadas ali, e é difícil. Mas na minha sinopse eu disse que eu assisti o Quarteto Fantástico e agora vai. Né? Então foi exatamente o título que a gente utilizou lá no Jornal Diário no Jornal da Cidade aqui em Aracaju. Né? E dessa vez a resenha foi minha mesmo, que foi ao ar, então... a mesma resenha que foi publicada aqui. E foda-se a resenha que ele fez no Jornal de Aracaju, porque o importa é a resenha que ele fez no Paranerdia, e não no Jornal de Aracaju. Que é a resenha que eu fiz lá. Está aqui. Né? E o cara, em vez de falar para que ele fez a resenha no Paranerdia, ele vai fazer jabá pro jornal dele, como se ele ganhasse ganho alguma coisa entradas com isso. Pro jornal antes de vocês todos. Toma no cu. Tá. Ele tem um ponto, chefe. Foda-se. Né? Então tá. Matheus, que além da Ana, é a única pessoa cuja opinião me importa vagabundo nessa conversa. O que é que tu achou do filme do quarteto novo da Marvel Studios? Mais fiel aos quadrinhos? Eu achei bem fiel aos quadrinhos. Gostei muito da estética toda do filme, estética meio retrô, né, dos anos 60. Cara, eu achei o máximo. Só veio uma coisa na minha cabeça: os Jetsons. Jetsons, né? Eu moraria num apartamento decorado daquele jeito, fácil. Porra, fácil. Nossa! Com rap pra fazer tudo pra mim, então? Rapá! Eu achei muito bem adaptado o arco do Galactus, né? Inclusive, eu acho que a resolução é melhor do que a resolução dos quadrinhos, porque todo mundo aqui já leu o arco original do Galactus, sim. Que é só o Reed esfregar na cara dele o nulificador cósmico e diz, né, rasga, né? Olha, e o Galactus Eu tenho uma caixa de fósforo aqui, se você não for embora, eu vou ligar. Pronto, aí o Galactus vai embora. Né? Não, o pior o pior de tudo, me corrija se eu estiver errado, que essa porra desse nulificador tava com o Ato, né, com o Vigia, na Lua. Aí ele catou o negócio, com o Ato dizendo pra ele não fazer, pra ele não pegar, mas sabe como é que é? Ele não pode interferir? Então ele, não pega não, tá? Pega não! Volta aqui, pega não! Entendeu? Mais ou menos assim, né? Então... Olha, eu vou deixar bem aqui em cima da mesa e vou virar de costa pra fazer o arroz. Não pega não, viu? Isso pode resolver todos os seus problemas, mas por favor, não toca nisso. Mas não é aquele papo lá que tá Isso aí é história antiga, que né, da epopeia do Gilgamesh, que alguém não pode, tá proibido de contar pros humanos que vai rolar uma treta, aí ele vai e fala assim, colega, fica atrás da porta. Agora, ô porta, eu preciso te falar uma coisa, tá? Tá ouvindo, porta? Vai acontecer uma coisa muito ruim, vai, ó, isso, isso, você tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Entendeu, porta? Ó, eu então, posso... Eu não, aí eu vem não depois... falei nada pra você, tá? Não, aí vem depois o conselho dos vigias. Porra, o Arthur, de novo. Não, eu não fiz nada, eu falei pra ele não pegar. Eu não fiz nada. Eu estava falando com a porta. Eu falei pra ele não pegar. Ele pegou, eu não nesse posso momento... fazer nada. Vocês falaram eu posso que eu não posso interferir. Né? Então eu não pude deixar ele deixar nesse ele momento, parar. O tribunal vivo olharia pra todos e eu falaria. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Né? Ah. Né? Ai, ai, ai, ai, ai. Aí, dona Ana, suas opiniões, que é a segunda opinião que tá mais me importa aqui, né? Vai a merda. Conversa do filme novo do Quarteto. Olha, eu também adorei a estética. Sabe, os tons de azul. Os tons de azul, além de combinarem com o uniforme e tal do quarteto, que nessa época usava um azul mais clarinho, depois passou a usar um azul mais escuro, depois você clarinho de novo. Então, ele combina com o uniforme da época, mas ele combina também com o fogão valinho que tinha quando era pequenininha. Sabe? Era o topo. Conhece aquele fogão que tinha uma chama central que acendia com um palitinho de fósforo para acender os outros bocais? Era o máximo de tecnologia nos anos 60. Tá? E meu pai comprou de solteiro e quando casou, levou pro casamento o fogão. E ficou com a nossa família olha, anos. A gente só não tem ele ainda porque um dia as peças de reposição acabam. Né? Mas era um fogão maravilhoso. Seja, era um aquele quarteto, azul. O Quarteto Fantástico usava um uniforme azul fogão de Donana. Usava assim. E é engraçado porque eu fiquei com uma sensação mesmo de acolhimento. Falei assim, eu reconheço isso aqui. Porque eu era pequenininha nos anos 60, começo dos anos 70. Eu vi histórias, eu vi modelos de capa de revista desenhada. Sabe quando você reconhece tudo aquilo? Eu me senti meio acolhida, meio abraçada por toda essa estética e pelas roupas, pelo estilo de vida. Agora eu sou obrigada a admitir que eu vi algo ali que é difícil a suspensão de descrença. Né? Suspensão de descrença funcionar, que é imaginar o planeta inteiro se unir para fazer uma coisa só. Cara, isso me deu um momento de tristeza. Fantástico, né? É outra dimensão, mas peraí. Né? Peraí, deixa eu falar. Eu tô dizendo pra mim mesma, com exceção da Lativeria, a gente já sabe que o resto do planeta se uniu e que esse planeta não é o nosso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Assim, se você levantou a mão pra dar energia pro Goku quando ele fez a Genkidama, você faria a mesma coisa pelo quarteto também. Culpado, eu... Aí, pronto, faria. Ó. Vamos botar de novo a fala do Tribunal Vivo. Ele tem um ponto. E eu fiquei também muito, muito contente de finalmente colocarem alguma coisa de útil pro Johnny Storm fazer. Porque o Ben Green é o piloto, a Suzy Storm, ela é... Que, aliás, me chamou a atenção de que, mesmo casada, ela continua sendo tratada como Susan Storm. Ela não pegou o sobrenome do marido. Achei isso, nossa, pra frentex, adorei. Tá. É verdade, eu não tinha percebido isso. É verdade. De repente eles só estão casados com o Fé Amigado não casaram ainda. De repente vai aparecer o Stan Lee e o Jack Kirby no filme 2, né? Não sei. Mas eu gostei de ver. Ela não só é a cabeça no lugar, mas ela também tem conhecimento e, graças a Deus, tudo bem. Ele continua sendo um babaca, continua sendo o mulherengo, meio garotão, mas agora ele tem mais substância, pô. Ele não é só... uma chama ao vento. Né, vamos lá. Ele ainda é mulherengo? É. Ele foi atrás de descobrir o que a surfista falou porque ele queria ir atrás da Pepeca? Foi. Ele tá com desculpa com o termo, mas ele tá com o pau em chamas? Tá. Mas pelo menos ele fez algo. O Nerd Master, né? Na hora que ele volta falando que ela foi gentil com ele, que ela falou amigavelmente com ele, o Reed já respondeu: olha, ela não tá pelada, aquilo ali deve ser um polímero, viu? Não, e pior é que quando ele falou: eu descobri um negócio. Ah, você descobriu, é? Ô, parabéns! Dá pra falar pra ele! É sério, caralho! Porra! O cara é o linguista da equipe e faz sentido, se você vai explorar o espaço, você ter um linguista, porra. Todas as naves da Star Trek tinham um linguista, né? Caralho. Não é? Pelo menos depois da Sato, né? Ele conseguiu ser elevado à urrura da nave. Não, poxa. Pior, ele foi elevado a Sato. Porque a urura ainda usava. A urura já tá muito acima, verdade. A urura ainda usava o tradutor universal. A Sato é que tinha que ser no ouvidômetro mesmo. É. A Sato foi na base do faca no dente, né? A Sato era o tradutor universal de verdade. Bom. Cara, eu também achei maravilhoso, eu adorei esse filme, porra. E o principal, esse, eu não sei se vocês concordam comigo, esse e o Super-Homem, também do agora de 2025, eles não tiveram vergonha de assumir que são filmes de quadrinho. Sim, tem que ser bobo mesmo. A solução não faz sentido? Foda-se! Eles forçaram na maionese no uso dos poderes? Foda-se! A galera dos civis tá pouco cagando e andando pros inimigos batendo na cidade. Foda-se! Era assim nos quadrinhos, porra! Cara, bola. Cara, olha que nesse filme eles tiveram um tempo pra fazer uma evacuação decente, né? Tirar todo mundo... Graças a quem? Graças a quem? Ela, a mulher invisível. Não, graças ao Topeira, porra. Se não tivesse Topeira nessa história, não tinha evacuação, não. E se não tivesse a Susan, não tinha o papo rolando ali, porque ela é a diplomata da entra... coisa. É porque o Topeira paga pau pra Susan. Quando o Topeira entra lá, com toda aquela bossa, e começa a espizinhar o Reed, velho, eu ria que só porra, e o pessoal olhando pra mim com cara feio, e eu rindo que só desgraça. Cara, e não podia ser um ator melhor do que o Paul Walter Hauser, cara, que é o Stingray, ou a raia do Cobra Kai, cara. Ele é muito cara de loser, cara. Ele foi perfeito pra ser o Topeira, cara. Puta que pariu. O casting todo tá ótimo, né? Sim. Porra, falar o quê do Papi como o Reed Richards, cara? Foi finalmente um Reed Richards que é realmente... o homem mais inteligente do mundo. E agora também o mais charmoso. Né, a Papi? E pra variar, opa, né? Diferente do filme de 94, interpretando o papai. As costeletas branquinhas ficaram um charme no Papi. Pô, esse homem fica um charme o tempo todo, eita, de tudo quanto é jeito. Né? Eu sou da turma que não acha o Pedro Pascal bonito. Eu não olho pra ele e digo, ai meu Deus, socorro, me leve. Mas eu tenho que admitir que o calor humano e o charme dessa criatura são contagiantes. A gente acaba gostando dele de ver todas as meninas gostando dele. Calor e os meninos humano, também. Calor humano. Opa, como não, né, Jota? Mas seu Madruga já ensinou que o homem não tem que ser bonito. O homem tem que ser feio, forte e formal. Três Fs. É isso aí. E o Pascal tica todas as ideias. Ele é feio, forte e formal. Vou falar em feiura. Não chega a dizer também feio, mas sei lá, eu tô na onda. Eu tô na turma de que bota o Pedro Pascal num potinho e protege. Por falar em feiura, cara, rapidinho. Eu sou da história, e o Jota tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, porque eu sei que ele tem a mesma opinião. O Pedro Pascal não é bonito, mas é gostoso pra cacete. Esse bigodinho no cangote, parceiro, deve fazer miséria. Não, mas assim, por falar em feiura, Nerd Master, na minha opinião, né, nesse quarteto, nesse cast, não tem ninguém lindíssimo como foi no de 2007. O coisa antes de virar coisa, não, cara, mas não simpático. Tem ninguém assim, tipo Jessica Alba, que é, sabe, uma boneca de porcelana, não. A Susan que eles colocaram não, é bonita, cara. Menina. A Vanessa chega perto é bonita, sim, cara. Jessica Alba, que é uma boneca, né, cara? Puta que pariu. Mas assim, é Vanessa Kirby, né, o nome da atriz, nova. Ela, ela, assim, a Jessica Alba, ela é bonita, gostosa, sarada, né? Mas a Vanessa Kirby, ela tem uma beleza madura. Sim, sim. Agora, Matheus, se não for, finge que é, só pra me deixar feliz. Será que ela é parente do Jack? Eu acho que não, cara. Cara, mas finge que é, só pra deixar, só pra me deixar feliz. Eu acho que é coincidência só esse nome. Porra, mas é muita coincidência, cara. Que é com Y no final e tudo. Kirby, igualzinho do Jack, cara. Puta que pariu. Não, uma gulgada resolve isso. Deixa eu ver. Eu prefiro deixar. Não, me deixa. Agora, eu queria perguntar uma coisa pro HQ Man. É, o que ele achou do Coisa Barbudo? Sim. Cara, eu acho, assim, nos quadrinhos é normal ele ter barba. É, ele realmente como é, apara a barba com esmerilho, né? Cara, o motivo pra ele estar com a barba, que normalmente, o Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho de novo, o coisa barbudo normalmente é pra dizer que ele é um coisa velho, né? Que é um coisa que já passou muito tempo, né? Mas o fato dele estar barbudo nesse filme faz todo sentido, porque eles tiveram que economizar energia e ele não pôde usar o esmeril pra fazer a barba. Tem uma história que não é dessa fase do Ryan North, é anterior, né? Onde, que é uma história tipo What If, né? É, onde o Coisa, ele por causa dos poderes dele, ele envelhece muito devagar. Ele morre com 4 mil anos de idade. Sim. Nessa história, o Reed vai avançando, vai viajando no tempo, encontrando ele ao longo dos séculos e percebendo os grandes feitos do Ben Green no decorrer do tempo. É muito legal essa história. Sim. Cara, lembra ou não? Porra, mas a Vanessa Kirby é linda, tá? O Papi é gostoso. Tá. O Joseph King é bonitinho. Mais ou menos. Não é. É bonitinho. Você quer saber? Ele é um bonitinho, assim, pro padrão dos anos 60. É bonitinho. A Julia Garner é um espetáculo. A Xalabal. Porra. A roubou a cena. Rapaz! Roubou a cena e levou embora. Ninguém mais nunca viu essa cena de volta, velho. Puta que pariu. E outra coisa. É a única... Quer dizer, finalmente fizeram uma surfista que sabe minimamente surfar. E surfar muito bem. Puta que pariu. Verdade. Cara, eu gostei de ver isso. As cenas dessa mulher surfando muito em asteroide. Cara, que porra linda, velho. Não, cara, a perseguição dentro da dobra, né? Porra, aquela cena ali, cara. Você fica sentado assim na beira da cadeira, assim. Ah, e eu gostei tanto do cientificamente correto. Exatamente, do raio dobrar dentro do tubo. E aí você percebe que o Tocha Humano não é tão burro assim. E venhamos e convenhamos que o Mos Bacará, né? O Ebon Mos Bacará, que é o cara por trás do coisa CGI. É um cara bonitão, né? Tanto que tem a piada no começo do filme que fala que ele é o piloto mais bonito dos Estados Unidos. E tem a referência ao... E os olhos dele, cara, são aquele olho azul bem estilo coisa mesmo, cara. Maravilha. Ó, eu vou fazer uma ressalva extra aqui, em particular pra trilha sonora, viu? Porra. O Giannichino tava atacado. Fantástico! Rapaz! É uma coisa assim robusta, né? Operística. Cara, finalmente a Marvel voltou a botar um tema que vai ficar na cabeça das pessoas. Que, porra, ele não fazia isso desde os Vingadores. A trilha sonora, ela realmente vinha assim em nuance e do nada, assim, quando o bicho ia pegar e rolava o crescendo. Fantástico, foda, até a puta que pariu, a gente, caralho, é agora, fodeu. Muito bom. Cara, e Matheus, vamos lá, falando coisa de novo, Finalmente botaram a monocelha de respeito na porra do coisa, né, cara? Sim. Esse coisa tá, assim, muito, tá uma muito coisa, perfeito. Né? Tá uma coisa, porra, mano, a coisa linda de Deus! Não, tá muito bem feito o CGI do coisa, cara. Você acredita nessa criatura. Novamente, eu vou linkar. Não, cara, ele pega nas coisas, ele bate palma, você ouve o barulho das pedrinhas, cara. Sim. Fazendo. E ele carregando Fusquinha, cara. Que coisa fantástica, cara. Que coisa maravilhosa. Pega o Fusca! Pega o Fusca! Aqui é o Fusca? É o Fusca? É o Fusca! É! Eu vou te contar só um negócio. Ele, obviamente, deve ter amassado a lataria daquele Fusca. E se amassou, o dono deve estar feliz que nem pinto no lixo. Agora ele vai poder cobrar 5 vezes mais pelo Fusca que o coisa agarrou. Que é obviamente, uma referência aos quadrinhos do Superman na primeira edição lá. Levantar o carrinho verde. É, não era um Fusca, mas sim. Sim, a ideia é essa mesmo. E eles conseguiram mostrar nesse filme uma coisa que nenhum outro filme do Quarteto Fantástico mostrou, que é aquele lado da vizinhança do coisa, né? Que o, da o Rui Yance, é um, sim! Da Rui Yance, né? Que o cara, ele é, tipo... Isso é muito coisa do Jack Kirby. O Jack Kirby colocou muito da personalidade dele no coisa, né? Sim. Que é aquele lance daquela comunidadezinha fechada ali do de Nova York, um cuida do outro, aquele pessoal da classe trabalhadora, todo mundo se conhece, você bate papo com o cara da mercearia, que vende o melhor cookie de todos. Uhum. Né? E cara, ali o Benjamin ele é só ele, né? Ele não é o Coisa, ele é o Não, o Coisa passeia lá na Rui Yance e a galera, e aí, Ben? E aí, tudo bom? Como é que você vai? Quer uma maçã hoje, Ben? Não, obrigado, Tony, hoje eu não tô afim, não. Cara, o cara conhece o dono do mundo e todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece ele, beleza, ok, porque é celebridade. Mas ele literalmente conhece todo mundo, ele chama todo mundo pelo nome. Porra. E você vê assim... que os únicos que têm uma reação assim mais... Ah, são as crianças, porque pra elas é uma coisa maravilhosa, né? Ele é incrível, ele é diferente. E eles provocam também. Ah, levanta o carro, duvido que você levante. Uma coisa bem... Bem de criancinha mesmo, né? E o Coisa ama as crianças, cara. O Ben Green sempre foi o tiozão, o cara que adora criança. Ele foi quem percebeu. Tu tá grávida, né? É, ele é puro coração, velho. Cara, ele é o coração do quarteto. Um coração duro, cérebro, mas é, né? A Susan... Não, o Matheus já falou que por dentro ele é normal. Se tem alguém que é coração mole nessa pedra. Porra dessa equipe, é o coisa, cara. Não é. O Richard é o cérebro, a Susan é o juízo, o Johnny é a quinta série e o Ben é o coração, cara. Não dá pra ser junto, não tem outro jeito. Né? Então é isso. Quero agradecer a vocês três, queridos amigos, pela participação. Matheus, bem-vindo que de saudade. Volta. Né? É nóis. Estávamos com muita saudade do senhor, mas para deixar para a galera saber é que o senhor está ocupado para caralho, porque igual o pai do Cris, você tem 2 empregos, né? É verdade, agora eu estou com 2 empregos, né? E tipo assim, cara, trabalhar com criança é foda. Joga um é Fusca, maravilhoso, né? Mas é foda, né? Então, obrigado mais uma vez, Matheus, pela tua participação. Donana, muito obrigado, principalmente pelos seus tuduches, né? Fantásticos, muito obrigado mesmo. O Jorge, eu que se foda... Eu admito, eu já tava atacada. O Jorge, que se foda pra botar todos os tuduches que a Ana mereceu, tá? E Jota, tá, obrigado também. Não, uma coisa eu tenho que agradecer de verdade. Obrigado pela resenha que eu te obriguei a colocar no Paranerd. É, tá? Mas é porque eu fui na cabine de imprensa, então. É. Porra, cara, fica falando pra Deus e pro mundo. Aí eu vou na cabine de imprensa, eu vou na cabine de imprensa. E cadê as resenhas no Paranerd que tu não faz? Ai, é verdade, eu tinha que te dar resenha. Como é que eu podia fazer isso, né? Tomar no cu, filha da puta. Culpa minha que eu não coloquei a do Superman, né? Porque eu também... Deixa quieto. Né? Porno. Tá bom. Então ficamos com essa, queridos ouvintes. Vida longa e próspera.